Bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema que estratégia as famílias podem adotar em épocas de crise. Temos como orador de hoje o Sr. Onésimo Gaspar Cucamba, que é licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Opcionet, especialista em retórica, comentarista do programa da Rádio Unia, programa de terapia na rádio, e presidente da UNICEF, Organização de Investimento Científico nas Escolas de Luanda. Ele vai falar sobre as estratégias que uma família pode adotar para sobreviver à crise. Estamos a falar da crise financeira que enfrentamos hoje. E para começar, vou fazer uma citação que está aqui embaixo no nosso convite e passarei de imediato a palavra ao Sr. Onésimo. A crise parece ser um rei que domina as famílias, porque muitas delas, com a presença da crise, adquiriram um síndrome de pânico e andam desanimadas. Será isso verdade? A palavra é sua. Gostaria muito de agradecer primeiro a oportunidade que me foi concedida para esse espaço de debate sexta-feira. Na realidade somos muitos, o conhecimento está disperso nas pessoas, mas me selecionaram. Agradeço muito do fundo do coração. Agora, se por exemplo a citação é verdadeira ou não, que é uma questão muito inteligente, nós costumamos a ver, né? Geralmente, quando alguém é rei, ele tem poder de decisão. Quando alguém é rei, ele tem capacidade e autoridade. Quer dizer, não tem apenas o poder de fazer, mas tem também o direito de fazer, né? A autoridade é praticamente esse direito de fazer alguma coisa. E o rei faz isso. O rei domina, o rei manda, o rei faz com que as pessoas obedeçam. Isso que está acontecendo com a questão da crise. A crise está a mandar, por exemplo, em muitas famílias. A crise está a fazer com que muitas famílias deixem até mesmo de viver. A crise está a fazer com que muitas famílias se reúnam novamente para conseguirem rever as teorias para sobreviver. Tudo isso é sob o comando da crise. Mas a questão que nós levantamos é: muitas famílias fracassam. Por que que muitas famílias, por exemplo, fracassam quando se encontram, por exemplo, em situação do gênero? É o que nós dissemos no documento que mandamos, que muitas famílias não foram ensinadas a sobreviver em épocas de crise. Ou seja, partindo de pressupostos sociológicos, muitas das vezes, quando determinados indivíduos estão com problemas sérios, como desvios de comportamento, não se deve apenas culpabilizar o indivíduo em si, mas o agente socializador do indivíduo. Ou seja, também tem um culto. E queremos dizer que um dos grandes problemas, por exemplo, de muitas famílias hoje, foram as famílias em que pertenceram. Se hoje muitas famílias não conseguem, por exemplo, contornar situações relacionadas à crise, é porque não tiveram uma boa base. Ou seja, muitos pais de hoje não tiveram boas famílias de criação e hoje trazem grandes problemas em famílias de procriação. Temos a família de criação em que o indivíduo pertenceu e temos a de procriação em que o indivíduo é praticamente o responsável. Certa vez, eu encontrei um menino a lavar a louça. E ele, ao lavar a louça, começava a lavar as primeiras panelas, depois os pratos, só depois é que lavava os copos. Quando foi questionado por que que lavava assim, ele disse que não lhe foi ensinado a lavar a louça. Só lhe falaram: lava a louça. Esse é um dos grandes problemas que temos na sociedade. Se nos falam, faz isso. Aparece alguém e diz: a partir de hoje em diante você é o diretor da empresa, mas ele não foi ensinado a ser líder. Então ele começa a cometer, ou seja, aprende muitas vezes a ser um bom líder já lá. É o que acontece. Muitas famílias querem se livrar da crise em momentos de crise. E muitas vezes fracassam. Deveriam se preparar para a crise em momentos de prosperidade. É aqui, por exemplo, onde começamos a tentar contextualizar, né? A contextualizar o conceito, por exemplo, de crise. Geralmente, as coisas que são contextualizadas têm conceito. Uma coisa é conceito e outra coisa é a contextualização. Por exemplo, a crise geralmente revela, é uma palavra polissêmica. Os que são formados em língua portuguesa sustentam que uma palavra polissêmica varia em função do contexto. Ou seja, tem conceito, mas os conceitos são vários. Só que depois tende a ser contextualizado. Por exemplo, podemos falar de crise no ponto de vista da doença. Podemos falar de crise no ponto de vista, por exemplo, de um indivíduo que não está munido daquilo que é capacidades mentais. Podemos falar de crise em questões ligadas à finança. Então a palavra é polissêmica. Agora precisamos contextualizar, estamos a falar de crise em que área. Eu gosto muito de falar com exemplo, e vamos me perdoar. Vou novamente dar o exemplo. Imagine, por exemplo, que um de vocês, por exemplo, está a passar numa rua, escuta alguém a falar, querido, não esqueça o café. Que dedução, por exemplo, você vai ter? Está a lhe falar de não esquecer de comprar o café? Talvez seja verdade, mas estiver a lhe falar para não esquecer de fazer café ou de tomar. Então vamos regressar a Max Weber, que havia dito que os donos da ação social são os responsáveis para dar explicação. Que nós devemos ir na pessoa, por exemplo, que produziu uma dada ação para lhe questionar. Aqui encontramos a polissemia das palavras e a contextualização. A crise, no ponto de vista que nós estamos a abordar, revela um período de transição. Revela uma transição de um período de prosperidade a outra de depressão. Repito, a crise no contexto que nós estamos a tentar abordar revela uma transição de um período entre prosperidade e depressão. Agora, depressão de quê? Estamos a falar de depressão no ponto de vista econômico. Ou seja, chega um determinado momento em que as capacidades financeiras, as nossas capacidades financeiras ficam reduzidas. Ali, por exemplo, quando se trata de capacidade financeira, quando se trata de rendimento no ponto de vista de dinheiro, nós estamos a entrar num conceito de crise que nós estamos a falar aqui. Como dissemos, muitas famílias têm problemas, mas os problemas vêm porque pensam em se preparar para a crise em épocas de crise, que seria o inverso, se preparariam para a crise em épocas de prosperidade. Aí estariam sim dentro daquilo que é o conceito, por exemplo, de crise. Agora, Murdoch havia dito que família é um grupo social caracterizado por residência comum, cooperação econômica e reprodução. Quando ele, por exemplo, diz isso, sustenta que um dos elementos fundamentais na família é a cooperação econômica. E essa cooperação econômica nos obriga, por exemplo, a trazer a reflexão um orçamento familiar, no caso, para que as famílias, por exemplo, consigam chegar num consenso de como cada um pode contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento da própria família e para a superação da crise. Ou seja, trazendo aqui a professora Denise no livro O Orçamento Familiar, ele diz que uma das grandes responsabilidades do chefe de família é criar mecanismos, por exemplo, de reuniões familiares. O que é que nós queremos dizer? Que muitas famílias no nosso país, e não só, não costumam ter no princípio do ano, no princípio do mês, por exemplo, uma reunião de orçamento e depois não têm como fazer um balanço. Porque se você não teve Não criou, por exemplo, um mecanismo. Geralmente estamos a falar de orçamento, estamos a falar de um planejamento de uma pessoa, de uma família ou de um governo, por exemplo, que tem na questão, por exemplo, de como vai gastar o dinheiro, por exemplo, que recebe de um dado trabalho que faz. Muitas famílias não fazem isso. Não sentam para analisar como cada um vai, por exemplo, apoiar a própria família. Aqui chegamos, aqui por exemplo, comprometemos aquilo que é a questão, aquilo que é o conceito de família. Porque segundo Murdoch, na família deve existir cooperação econômica. Então, a cooperação econômica, quando cada membro da família sabe como contribuir para, por exemplo, o enriquecimento da própria família. Há aqueles, por exemplo, que são mais velhos já na família e trabalham, eles, por exemplo, sabem, ou seja, devem saber como podem contribuir no ponto de vista, por exemplo, financeiro, para o crescimento da própria família. Aqueles, por exemplo, que ainda têm a menor idade, devem saber como contribuir, no caso, no ponto de vista físico, quer dizer, fazendo trabalhos, as tarefas da casa, para o desenvolvimento da própria família. Então, muitas vezes o problema é, a questão é que as famílias não têm essas reuniões, os pais de hoje não tiveram essas reuniões e acabam tendo aquilo como modelo. Estamos em crise, precisamos superar a situação. Quais são as estratégias? Falar de estratégia em metodologia é falar de meios, por exemplo, e algumas vezes recebe aqui sinônimo de técnica, que é para que um indivíduo, que uma família, que um dado grupo social, por exemplo, pode usar, que é para conseguir atingir os objetivos. O método, a estratégia, no caso, vai ser os meios que se devem usar. Queremos chegar até ali sim, mas como chegar? É preciso que tenhamos mecanismos de como chegar ali. E aqui nós começamos a falar de estratégia. Já estamos em época de crise. O que as famílias estão a fazer? Será que muitas famílias sentaram para rever como devem andar de agora em diante, como devem gastar os dinheiros? Ou continuam a viver como se não existisse crise? E se continuarem a viver assim, se continuam a viver assim, a questão é, gastam agora em tempo de crise como gastavam em tempo de prosperidade? Como então vão superar a crise? E por que a conversa tem, por exemplo, a questão relacionada à família e não ao governo? Porque não queremos paliar. Porque nós sabemos que a família é a célula base. Que a família é a sociedade em miniatura. Que tudo que nós aplicamos na sociedade, aprendemos na família. Até mesmo respeitando nossos colegas de serviço. Então, as famílias é que devem procurar maneiras de como, por exemplo, levar em conta como contornar questões relacionadas à crise. Uma das primeiras dicas, por exemplo, que nós trouxemos é que as famílias devem saber poupar. E para saber poupar, é preciso que as famílias consigam, tenham essa reunião que nós falamos, tenham a reunião, no caso, e decidam como vão, por exemplo, gastar o dinheiro. Olha, naquela altura nós gastávamos isso, isso e aquilo. Gastávamos assim, assim e assim. Nós, em função da crise, vamos passar a gastar assim e assim. Há épocas, por exemplo, muitas famílias têm tido reuniões e decidem como vão se comunicar. De modo que o pai, como responsável, diz, não, cada um de vocês terá um telefone. Todos têm de ter telefone. E naquela época de prosperidade, cada filho poderia escolher o telefone que ele bem entendesse. Se era assim na época de prosperidade, então na época de crise, na época de depressão, já não será, por exemplo, o filho a escolher que tipo de telefone ele quer ter. Mas o pai lhe fazia entender que por causa do problema que nós estamos a viver, por causa da crise em que nos encontramos, vocês vão passar a usar o telefone X. É aqui onde grandes especialistas em economia mandam diferenciar desejo e necessidade. Porque muitas vezes o que nós temos não é o que precisamos. Uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Ter, por exemplo, um telefone é uma necessidade. Mas a marca do telefone muitas vezes é um desejo. Então, é preciso que as famílias sentam e analisam de que se nós andávamos na época da prosperidade, dá, por exemplo, atenção aos desejos, de hoje em dia estamos passando a dar atenção às necessidades. É tipo nas empresas, todos os documentos são importantes, mas nem todos são prioritários. Os documentos são arquivados por ordem de importância, mas são despachados por prioridade. Mas não deixam de ser importantes. Há filhos, por exemplo, com caprichos em casa, mas a questão que nós levantamos é: uma coisa é eu comprar o teu telefone de 15 mil kwanzas para beneficiar apenas você, e outra coisa é eu comprar um saco de arroz de 5 mil kwanzas para beneficiar você e a família. Então é preciso que os pais sejam inteligentes o suficiente para conseguirem colocar isso nos filhos. O que é que nós costumamos a ver? Costumamos a ver muitos pais que são bons economistas, porque andaram a fazer economia nas universidades, são bons economistas, estão ajudando a sair da crise, mas têm grandes problemas do ponto de vista econômico em casa. São bons técnicos de computador, reparam bem carros, mas não conseguem lidar com os problemas, por exemplo, com os problemas familiares. Então, o que se precisa fazer é procurarmos ter, mais do que conhecimento, também precisamos ter entendimento. Porque muitas vezes nós não entendemos o conhecimento que temos. Um pai inteligente, no caso, deveria ter uma reunião com os filhos, lhes ensinar o que é a crise e lhe mostrar que é necessário que nós, como família, lutemos para conseguirmos superar a crise. E a questão que eu levanto é, aqui há muitos pais, será que alguns já conversaram com a família? Senão, não estamos a contribuir também. Uma outra dica, por exemplo, é a questão de procurar comprar coisas segunda mão em bom estado. Comprar coisas segunda mão em bom estado, ou procurar, por exemplo, para comprar as coisas em épocas de promoções. Por exemplo, eu tenho um amigo que comprou um Chevrolet nesses últimos tempos, mas teve que comprar um Chevrolet segunda mão. Mas ele disse que compraria numa menina. Porque, segundo ele, as meninas, por natureza, cuidam bem dos carros. Então, aqui começam a vir as estratégias. A questão não é se nós temos os planos, a questão é se nós somos estrategas. E aqui começam a vir, por exemplo, as estratégias. Conseguir adquirir uma determinada coisa que tenha qualidade, mas com menor preço. Porque nos encontramos em épocas, por exemplo, de crise. Em épocas de crise, por exemplo, um chefe de família não poderia começar a querer se dar o luxo para começar a comprar coisas muito caras. E porque muitas vezes nós não compramos o produto, compramos a marca. Se, por exemplo, não queremos fazer publicidade, mas se, por exemplo, no tênis, esse tênis, seja um tênis qualquer e a marca Nike está a bater, então se nós irmos, por exemplo, num calçado, num outro tênis que tem a símbolo da Nike, nós tirarmos e colocarmos nesse que é maiúia e colocarmos assim ali, as pessoas vão tirar o quê? Vão tirar Nike, mas é a maiúia, porque estão interessados em comprar a marca, não o produto. Muitas vezes precisamos fazer, nessa época, como, por isso é que os pais devem ser pessoas inteligentes, para conseguirem entrar na consciência dos filhos e lhe mostrar que inteligente não é quem tem mais cultura acadêmica, mas quem sabe gerir pensamento, de que devem fazer isso, isso, isso e aquilo. Olha, na realidade, esse Nike é marca que está a bater e tudo mais, mas aquele produto que está ali também tem a mesma qualidade que esse produto aqui que é a Nike. Mas a questão é, esse produto que é da Nike só recebe mais destaque porque é o que todos usam, porque é o que tem mais publicidade. E muitas vezes não é porque tem mais qualidade. Então, ajudar os filhos a entender isso, que devem se preocupar com o produto e não simplesmente com a marca. Porque muitas famílias até agora estão a comprar marcas e não o produto. Por outro lado também, é interessante que as famílias procurem comprar roupas, ou seja, em vez de comprarem, por exemplo, roupas, nas lojas, nas boutiques muito caras, é preciso que as famílias, por exemplo, procurem aqueles indivíduos que têm filhos crescidos, indivíduos que têm, na realidade, podem servir como meios de referência, não? Lá em sociologia fala-se de grupo de referência, aqueles indivíduos, por exemplo, aquele meio, por exemplo, que nós não estamos inseridos, mas consideramos ideal, e nós nos revemos ali. Podemos, por exemplo, ver, por exemplo, os filhos ali, conhecemos aquele grupo, naquele grupo nós podemos colocar, por exemplo, nós achamos que os nossos filhos se revejam ali, o que é que nós fizemos? Vamos procurar conversar com essas pessoas que são chefes, por exemplo, da família. Se tem, por exemplo, filhos pequenos que já não usam uma determinada roupa. Se isso tiver acontecido, os pais podem negociar aquela roupa, por exemplo, dos filhos do amigo que está em boas condições para comprar, em vez de irem a uma boutique. Ou então, também, podem rever na questão dos filhos pequenos. Hoje por hoje, já não há, muitos filhos já não aceitam, nem mesmo os pais já não aceitam que um filho que terminou a oitava classe estuda, por exemplo, com o livro do filho que estudou a oitava classe. Cada um quer, por exemplo, ter livro dele. Mas nós estudamos com o livro dos nossos irmãos. Queremos, por exemplo, comprar, mesmo nessa época de crise, vários uniformes, estudamos no colégio. O uniforme, por exemplo, são 5 mil kwanzas, queremos comprar vários, três uniformes, porque temos três filhos a estudarem ali, 15 mil kwanzas no caso, para quem? Simplesmente para gastar dinheiro. Porque às vezes eles estudam em períodos diferentes e podem usar o mesmo uniforme. Então os pais devem ter estratégias para sobreviver nessa época, por exemplo, de crise. Por outro lado, os pais devem procurar, se é possível, estava a conversar com alguém, ele me disse que não é possível, mas pronto, eu achei melhor compartilhar convosco também, que os pais podem substituir, por exemplo, as fraldas descartáveis que nós temos com as fraldas de pano. E porque nós, o amigo que eu estava a discutir com ele, ele disse, não, mas isso vai implicar, por exemplo, que isto vai haverá problemas de saúde. Imagina, por exemplo, que é lavar, porque as fraldas descartáveis nós usamos e deitamos, mas ainda não podem ser lavadas e serem usadas novamente. Mas ele disse, não, pode implicar problemas de saúde. Mas eu lhe perguntei, e vou também ser aberto aqui, nós lavamos muitas vezes as roupas interiores que usamos, temos problema de saúde. Então são teorias de consolo, porque acha que ele deve simplesmente usar aqueles descartáveis. Então precisamos levar em conta isso. Agora, salvo aquela questão relacionada mesmo, estamos a usar, por exemplo, fraldas de pano, né? E estamos a sair da Mutamba, do Talemba 2 para Mutamba, e o filho faz já cocô nas fraldas, aí no Rocha Pinto, e só estamos a andar com uma fralda, ou estamos a andar até com duas. Mas a questão é, andar, ou será que poderíamos andar com as fraldas mesmo assim, cheirando fezes? Se calhar vem a ser uma das desvantagens do uso das fraldas, mas na realidade nos ajuda a economizar. A doutora dele... Pensamos assim, né? Eu estou pensando assim. Pensamos assim, agora só o ponto. Pode continuar. A doutora, por exemplo, Denise, ela diz que... eu falei do livro dela, ela publicou um livro sobre o orçamento familiar. Ela disse que onde nós, por exemplo, gastamos 2 mil dólares em 2 anos no uso das descartáveis, podemos gastar 300 e 500 dólares só em um ano usando o PAN, em dois anos usando o PAN. Tá, conseguimos ver aqui, né, o ponto de vista dele. Então nós podemos usar isso nas nossas famílias também, lavar, aliás, usar panos em vez de descartá-los. Agora, todos querem beber só gasosa e sumo. Mas em época de crise, podemos substituir gasosa e sumo pela água. Quiçanga também. Então, é mais ou menos isso que nós também trouxemos como proposta, de que seria bom que as famílias usassem, pelo menos por algum tempo, água, em vez de... Hoje, muita gente vai comprar tomate, muita gente vai comprar quisaca, muita gente vai comprar coisa sei lá onde. É custos. Que tal as famílias criarem, por exemplo, um espaço em casa para hortaliças? Plantar aí tomate, plantar aí algumas coisas. Pelo menos o dinheiro que eu podia gastar no tomate, vou gastar em outra coisa, porque em casa já terei tomate. Então, em épocas de crise, seria bom que as famílias também criassem hortaliças em casa. Seria muito bom. Não estou olhando muito ali, né? Não me liga. Por outro lado também, hoje, muitas famílias só querem lavar na máquina e também só querem secar na máquina. Se pensássemos, por exemplo, em secar a roupa no ar livre, não gastaríamos, por exemplo, energia. E por quê? Em muitas casas há contador. Às vezes, o espaço que nós estamos não justifica, por exemplo, a ligação do aparelho de ar-condicionado. Mas ligamos mesmo só. É aqui onde, por exemplo, muitos especialistas dizem que a coisa que nós fizemos não é porque nós queremos, não é porque precisamos. Fizemos só porque sabemos que conseguimos fazer. Quer dizer, só porque eu sei que consigo ligar um aparelho de ar-condicionado, ligo já. Mas a questão é, será que o clima justifica a ligação do aparelho? Então seria bom que pensássemos nisso, não ligar apenas, mas que pensássemos, víssemos se realmente o ambiente em si justifica a ligação do aparelho de ar-condicionado. Estamos a falar de ar-condicionado, estamos a falar também das outras áreas, como dissemos já, do secador de roupa, há tanques, por exemplo. Podemos deixar de lavar no tanque, de lavar na mão, por exemplo, de lavar na máquina e lavar mesmo a mão. E por que lavávamos a mão naquela altura? Quer dizer, havemos de voltar à época de crise, é preciso ter coragem. A época de crise é preciso ter coragem. O problema é que muitas famílias só foram ensinadas a prosperar e não a decair. Não foram ensinadas a perder. Mas se perder é uma realidade. Os pais também precisam ensinar as famílias a perder. Eu estava lendo um livro, Compêndio de Civilidade, onde o mais velho disse que, em algumas vezes, você pode brincar, por exemplo, de lutar com seu filho. E, em algumas vezes, você, em vez de começar a ganhar toda hora, também perde um pouco para dar confiança no teu filho. E, depois de um tempo, você diga ao teu filho que, embora o pai toda hora te vença, vai chegar uma fase da vida que você vai bater o pai. Terás força física para bater o pai, mas precisas respeitar o pai, porque o pai vai ter cabelo branco. Já não vai me respeitar por causa da força física, mas por causa do cabelo branco. Então os pais precisam tirar tempo para ensinar essas coisas aos filhos. De que na vida não se ganha apenas, na vida também se perde. Seria bom que os pais fizessem isso. E por outro lado também, se fizermos um inquérito, a maioria das famílias nessa época de crise tem que ir lá rápido. Mas agora a questão que nós levantamos é, vão pagar quando? Não sabemos quando é que a crise termina. Mas se a crise terminar e a tua família está passando mal por causa da crise, quando tivermos a época de prosperidade, você não vai continuar a época de crise, porque vai ter que pagar ele. E essa é uma das grandes consequências da crise. A crise traz consigo também a capacidade de fazer dívida. Quer dizer, o indivíduo adquire a capacidade de se endividar. Então, os pais responsáveis, os pais com visão e com sentimento de missão, eles se esforçam a não contrair dívidas muito altas. Embora, mesmo no ponto de vista do direito, disse que existem dívidas que são legítimas. Tem-se dito isso. Mas muitas vezes também, o que nós vamos fazer? Não legitima, por exemplo, a dívida que nós também vamos adquirir. Então é preciso que nós levemos em consideração isso. Há pais que, é aquilo que dissemos, muitas vezes fizemos as coisas só porque sabemos que temos capacidade de fazer, não porque precisamos. Mas o simples fato de alguém ser cães não significa que deve levantar todo o peso que encontrar na rua. Mas eu sou big, enquanto o carro é ali, eu levanto. Existem locais próprios para levantar peso. Então é preciso que os pais também, e nós precisamos levar em conta isso. E a grande dica que Augusto Cury deu. Augusto Cury disse que precisamos ver o que toda a gente vê e perceber o que ninguém percebe. E isso não é fácil, mas deve ser nossa missão em tempo de crise. Por outro lado, também seria bom discutir preço. Porque às vezes quando nós vamos para comprar alguma coisa, nos falam em X, queremos ostentar, mas eu tenho pago. Não. Precisamos discutir preço. Épocas de crise é para discutir preço. Não importa se estamos a usar óculos e bom fato ou bom carro, precisamos discutir preço. E em casa, nas reuniões periódicas com os nossos filhos, por exemplo, caso tenhamos, seria bom que tivéssemos também um cobrador de imposto em casa. Olha, teu trabalho é cobrar todos os trocos. E depois ele fala, olha, conseguiste fazer o trabalho? Mandei a fulana e o fulano na praça, o tal no troco. Trabalho delegado de tarefa. Teu trabalho de hoje em diante, por causa do período de crise, é por isso que deve existir diálogo entre os pais e os filhos. Olha, teu trabalho a partir de hoje é, você é cobrador de imposto. Toda pessoa, você depois é que vai cobrar o troco dessa troa. É por exemplo que isso aconteceu. Aqui vão essas duas dicas. E cobrar troco. Já pronto, epa, eu sou pai. Mas é possível cobrar troco. Se, por exemplo, está a pesar, é simples. Vamos delegar a tarefa aos filhos. E também, por último, é preciso saber onde guardar o dinheiro. Ou seja, no caso, em época de prosperidade. Por exemplo, estamos nessa questão aqui que estão a falar dos dólares, eu não estou a dominar bem, mas estão a falar que está a baixar ou está a subir, não sei. Mas muita se vê arrasta. Por quê? Porque só andaram a guardar os dólares no banco. Então, costuma-se dizer que é preciso também espalhar. Não guardar apenas dinheiro no único sítio. Pelo menos os formados na área sustentam isso. Até aqui, por exemplo, eu terminei algumas dicas que trouxe, mas acredito que somos todos aqui, e como dissemos no princípio, ninguém detém o conhecimento. O conhecimento está disperso nas pessoas. O que precisamos é trazer o conhecimento que está em diferentes pessoas e consolidar. É por causa disso que eu trouxe também um áudio de 5 minutos e gostaria a permissão para ouvirmos de um mais velho que costuma trabalhar muito nessa área também. Por favor, a vossa atenção. Partido dela e aprender nesses momentos mais difíceis. Quando tudo está bom, a tendência é colocar a sujeira debaixo do tapete. O médico, quando tem o seu consultório vazio, tem a oportunidade de estudar mais, de se preparar mais e melhor à espera de um enchente de clientes. E essas crises, todas têm inclusive nome. A crise do México, a crise asiática, a crise russa, a crise do Real, a crise do Itamar, a crise da Argentina, a CPI e tal, o impeachment de fulano. Que nome darão à próxima? Todas elas espalham um grande perigo, a síndrome do pânico. Logo de manhã, você ouve pelo rádio a opinião de 3 economistas. O primeiro diz que não temos mais saída, é uma questão de dias. O segundo tinha a mesma opinião, mas acredita que tenhamos mais alguns meses de vida. O terceiro diz que é apenas mais uma crise, mas que é preciso tomar cuidado com a história do reino, da peste e da morte. Era um reino grande e feliz. O rei, o homem bom, teve a visita da peste e da morte. Assustado, perguntou qual o motivo da audiência. A peste explicou que deveria assolar o reino e, por consequência, a morte levaria 5.000 pessoas do reino. Após complicadas negociações, o rei conseguiu que a peste reduzisse para 100 pessoas que deveriam morrer. Tempos depois, a peste atacou. Morreram 50 pessoas. Depois o número foi de 100, de 1.000 e morreram 4.900 pessoas. O rei, sentindo-se traído, chamou a peste para explicações. E aí foi a vez da morte falar. Fizemos o combinado. A peste atacou somente 100 pessoas e eu aproveitei e as levei. Mas o que não esperávamos é que outras 4.800 pessoas morressem de medo e de susto. Normalmente, uma crise pode nos matar de susto. Não nos mostram uma crise conjuntural como efetivamente é, mas nos mostram uma crise de estrutura. Parecem até torcer pelo agravamento dos sintomas. Parece que até escondem as notícias boas. Só valem as de demissões, desemprego, pátios de montadoras lotados, quedas nas vendas, cortes. Aí a população, assustada de verdade, para de comprar. E a bola de neve negativa fica cada vez maior. A hora é de bom senso, de criatividade, de elevação da autoestima e não de pânico. É hora de buscar motivação. Motivar é oferecer os motivos para que sejam vencidos os desafios. Como disse Martin Luther King, se um homem não descobre algo por que morrer, não está preparado para viver. Eu vejo professores que ganham mal, mas que se preparam como se aquela fosse a aula de sua vida. E isso é bonito de ver. Possuem sentimento de missão. Não adianta querer vencer. É preciso se preparar para vencer. Não basta rezar. É preciso ir ao encontro de Deus. Precisamos ser positivos e fazer a nossa parte. Quem sabe devemos nos inspirar na frase de Winston Churchill, que disse certa vez: o mundo estaria arruinado se cada um somente cumprisse com a sua parte. Nunca vi nesta vida um desanimado que prosperasse. Sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas é com otimismo que se constrói. O fracasso só existe verdadeiramente para os desanimados, para os profetas do caos que estão sempre de plantão. Essas pessoas predizem que nada vai dar certo e acabam acertando, porque nada acaba mesmo dando certo. A grande solução é a autoconfiança. Precisamos confiar mais. Precisamos ter mais certeza no positivo. E sabemos que este se alimenta dos negativos. A grande dica é ver o que todo mundo vê e perceber o que ninguém percebe. Quem fizer isso, seja empresário, empregado, profissional liberal, dona liderança, quem quer que seja, estará construindo seu sucesso pessoal, fincado em rochas verdadeiras. Dizer não à crise e ter motivação é coisa séria. Ou você se posiciona no caminho dos vencedores, ou abaixa a sua cabeça e aceita que é o derrotado. Problemas todos nós temos. Nós só vemos os poucos buscarem pela solução. Existem pessoas que se escondem esperando a tempestade passar e outras que enxergam na dificuldade uma nova oportunidade e constroem a paródia da sua vida. Qual dos dois tipos de pessoa é você? Diga não à crise. Então, em suma, era isso que eu preparei para... Em suma, é isso que eu preparei para o convite que me fizeram, né? Para esse espaço. Apreciei muito o gesto, na realidade estamos todos nessa empreitada. Gostamos muito de coisas de gênero e temos apoiado algumas vezes quando nos é convidado. E do fundo do coração, dos vários mais profundo do coração, agradeço pelo tempo, né? Como disse no princípio, conhecimento está disperso nas pessoas. Cada um aqui conhece alguma... Já não existe pessoa, por exemplo, que não conhece mais nada. Cada um tem sempre um ponto de vista de um assunto. E seria bom também que os colegas, né, dessem as vossas contribuições, se tivessem questões também fizessem, de modo que todos nós juntos encontramos então as soluções. Ok, muito obrigado. Como é habitual, vamos passar então à parte do debate. Quem se habilita a ser o primeiro a colocar, a comentar ou apresentar uma sugestão de estratégia para a saída da crise, está aberto o espaço de debate. Deixa-me fazer uma pergunta. Vai que, se tiver questões, vai querer que se façam todas ou respondê-las uma a uma? Responder uma a uma. Ok. Mas também... Há aqui alguns que vão conseguir, e no caso, se calhar, saberão a resposta na pergunta que fizeram. Ok. Então, vamos fazer. Ok. Muito obrigado, eu sou o Samuel. Eu penso que é um tema, né, sugestivo, que não se esgota aqui. Tal como disse, muito bem, provavelmente vou fazer a instrumental. Porque, na verdade, esta questão da crise, né? Dizias que é uma palavra policêmica, podia ser encontrada em vários contextos, mas nesse contexto aqui, epa, muitas famílias vivem muito antes disso ser descoletado, né? E é o que eu digo, eu trabalho com comunidades e eu vejo pessoas a padecerem e como padecem, né? Já lá vão alguns anos. No entanto, deste-nos algumas pistas de como poderíamos racionalizar o nosso dinheiro e tudo mais, reuniões, por aí fora. Algumas famílias estão a fazer isso. No entanto, também é verdade que nós, durante algum tempo, a nossa cultura financeira é muito baixa ainda, né? Como é óbvio. E por aí, epá, temos que dizer, às vezes esbanjamos mesmo o nosso dinheiro. Né? Algumas pessoas continuam nesta passada. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, se nós saímos aqui, vamos ver muita malta sentada. Hoje é sexta-feira, começou o dia. Há muita gente que diz que é o dia do homem, para mim não, dia do homem é todos os dias, dia de homem, sexta-feira. Quem diz isso é bueno, eu tenho dito isso, né? E estão ali, a espanjar a massa como se nada tivesse acontecido, né? Como é? Agora, há um aspecto que também devíamos refletir aqui. É verdade que estamos nessa situação, cada vez mais apertada. Falavas agora que não sabias como é que está a história dos dólares. O que eu sei é que hoje 100 dólares está a 60 mil pontos, né? Então, é só para ver que aquilo que era nosso poder de compra está cada vez mais desvalorizado. E... algumas pessoas estão a fazer alguma poupança, de facto. Mas essa poupança tenta tirar agora o imposto, né? Eu vou dizer isso agora. A minha mãe ligou para mim há bem pouco tempo e disse, olha, estão lá os senhores da água, disseram que vão cortar a água porque a minha mãe não paga há dois meses. Mas a última vez que ela pagou água, pagou 1.450 kwanzas por mês. Agora estão a dar uma fatura para pagar 4.000 kwanzas por mês. Você está vendo a diferença, né? Se ela, então, tinha uma poupança, hoje essa poupança vai ter que pagar a água e a energia também já subiu. Quer dizer, ela pagava 1.200 a energia, a última fatura foi 3.200. Não, ela está pagando 3.200. Quer dizer, agora também tem a história do lixo. Depois do imposto predial. Tudo isso, meu caro amigo, quer dizer, tudo isso vem, enfim, a agudizar ainda mais a vida do pacato cidadão, né? E eu, como eu também me enquadro nesse prisma. Então, para dizer que, cara, de facto, levantaste umas pistas interessantes. Quando falava das fraldas, então, nós todos nascemos e crescemos com fraldas, né? Veio a fralda de papel, né? De pano, de algodão. Hoje veio a fralda descartável, está na moda e todo mundo quer usar aquela fralda anterior, foi esquecida. Mas eu acho que tu falou de alguns aspectos que são extremamente interessantes, que vale a pena observar e acatar. E fico por aqui, se eventualmente haver outra introdução para aí. Yeah. Quer comentar ou... Pode falar. Tu quando nós estamos tendo que é a questão da reunião familiar, é uma coisa muito importante, é muito boa, porque eu tive essa educação de reunião familiar, graças a Deus. E na época em que nos encontramos, já temos pouco dinheiro, então o pai tem que sacrificar mais para ter mais dinheiro. Ali vamos já racionalizar o tempo para sentar. E outra questão é que os preços disparam dia a dia. Eu mando a vida a 50, resolvi aqui 60. Nós fizemos um rácio na reunião do mês a 50. Agora hoje está a 60. Eu aí fico já em desuso, fico confuso. Já não sei mais como é que eu faço. E essas questões da crise nos acostumaram tanto a esbanjar. E para nós também ter uma cultura de poupança é preciso um tempo, um longo. E nós não temos a cultura de poupança. Sim, porque nós, eu não conheço aqui ninguém, se alguém tiver aqui cultura de poupança, que diga que me conduz. Pelo menos um, não tem a cultura. Não, mas tu não és uma pessoa tranquila, né? A maioria não tem, então não conta. Sim, mas não conta. Sim, eu primeiro não tenho cultura de poupança. Nós sempre vamos do Estado, do Estado nos deu aquilo que nós sempre fizemos. Agora, esse tipo de políticas eu acho que no nosso contexto vai levar um bom tempo. Vai levar esse tempo que tu chamaste atenção de pagar a dívida, depois vai vir mais um outro tempo. E eu não sei se vamos chegar em qual tempo, talvez 60, 66, por aí, seja aprovado. Esse é o raciocínio que eu queria apresentar, eu acho que para mim é tudo. Faz favor, João. João, Domingos, cheguei atrasado, mas tenho um comentário na base da sua intervenção final e também na base do próprio tema, que pode me ajudar a desenvolver algumas considerações. Portanto, eu acho que a questão da poupança e a questão da gestão financeira no país é algo muito sério, e que é um problema não só das camadas mais baixas, é um problema da gestão das pessoas que estão nas decisões do país. E vou-vos dizer que há uma cultura entre nós, disse não só das camadas mais baixas, como das outras camadas, de pouparmos quando não temos. Quando você não tem, não pode poupar. Fazer poupança, não quando você já não tem mais nada, é quando tem. Nós, e mesmo a nível das famílias, quando tem, pessoas vão gastar, mas quando começa a sobrar bocado, até aquele troco de 5 pães, começa a perguntar, mas aquele dinheiro está onde? Mas essa coisa já não é poupar isso, porque você já não tem, ok? Não se poupa aquilo que não tem, só se poupa quando tem, ok? Então, esse é um problema do país mesmo, e se estarmos atentos ao que está a acontecer agora, mesmo neste momento há uma discussão a nível do Parlamento relativamente ao uso do património público pelos gestores públicos, e todo mundo sabe as restrições nessa altura que estão a ser feitas. E olha, por acaso eu me perguntei, mas só nessa altura está a pensar com algum rigor que o património público devia ser usado como hora, como hora ética, esses conceitos tinham desaparecido antes, os estudiosos esqueceram, só agora achamos que isso agora tem que ser rigorosamente aplicado. Pois é. Se vamos ao fundo, se calhar não é exigência para o ou é uma tentativa também de não dar oportunidade a outros de não usufruir o património público, porque alguns já se enriqueceram, já têm todos os recursos, então agora é só ter essa geração, vocês agora que fiquem assim, não usem mais o património. Portanto, há essa questão. E eu acho que nós precisamos efetivamente educar as famílias. E aqui chamo a questão que colocou, muito bem colocada, das famílias, porque tudo isso começa nas famílias. Nós vamos ter bons gestores públicos se nós começarmos a cultivar isso nas famílias, porque são esses nossos filhos que amanhã vão ser também alguém na sociedade. Portanto, se nós não criamos uma cultura no filho de prestação de conta agora, ele foi fazer conta, o troco veio, não devolveu, ele vai aprender isto, e amanhã quando for gestor público também não vai prestar conta. Porque a gente sabe que o dinheiro gasta e não tem que prestar conta. Então isto vai mesmo crescendo assim nas pessoas. Nós, infelizmente, eu constato isso, a responsabilidade do Estado em relação às famílias é muito reduzida. Se entrega muito a responsabilidade só mesmo ao pai, aos pais. Isso é trabalho do pai que trata isso na casa dele. Não, o Estado tem que ter mesmo essa responsabilidade e tem que ter também programas específicos para a educação do cidadão, na família, programas televisivos. É fácil você ligar até a televisão 1 e 2 e encontrar programas assim dessa natureza. Ah, não é um programa financeiro, mas o tipo de linguagem que se usa. É para pessoas assim que já têm um nível de consciência, porque os outros não percebem nada. Então, você quer educar as famílias, é difícil assim. Você está dirigindo o teu público específico, que são pessoas estudiosas e outras que têm um nível de compreensão razoável. Portanto, isto aqui tem que começar mesmo na família. Nós negligenciamos muita coisa pequena, pequenas mesmo, que achamos que não são importantes, que passam despercebidas nas famílias. Então, eu acho que como primeiro comentário, poderei fazer outros que eu quero só fazer um link com Eu concordo com o João Domingos na perspectiva de que é também um problema de educação. Então tem que ser mais rápido. É um problema de educação que até nessa altura, deveria até mesmo se envolver o Ministério da Educação para olhar e reformular os programas curriculares do nosso sistema de educação. Porque se olhamos bem para aquilo que é o programa curricular do nosso sistema de educação, alguém pode até mesmo fazer a formação superior e não aprender nunca durante toda a vida dele escolar sobre poupança. E poupança é muito importante. É difícil haver desenvolvimento social, não é? Mesmo a nível de família, se não houver poupança. Bom, há esses programas que poderiam ser televisivos, como o João Domingos fez, mas eu acho que é muito mais. Nessa altura deveríamos olhar também nos programas curriculares e incluir esse tipo de conteúdo voltado para a poupança, né? E hoje confunde muito excedente e poupança. Porque não há cultura de poupança em Angola, isso não faz parte da nossa cultura enquanto angolano. Às vezes, quando nós fizemos compra, aquilo que sobra é que estamos a chamar porque estamos a poupar. Não, aquilo é excedente. Sobrou porque já não havia como gastar, né? No âmbito daquilo que era, em princípio, os nossos anseios de gastos. E é isso também que se vê no mais alto nível. Quando nós olhamos no Fundo Soberano e outras reservas que eventualmente foram surgindo, foi mais na perspectiva mesmo do que sobrou. porque o orçamento geral do Estado, ele era balizado, passa o termo, né? Portanto, construído ao longo dos anos, enquanto houve aquele bom de petróleo. Mas na perspectiva de, bom, barril está a 150, mas por uma questão de segurança vamos fazer o nosso orçamento olhando as receitas vindas do petróleo na perspectiva do barril 54, 55, 60. Sobrava sempre, porque o barril no mercado internacional estava a 140. Então, isso é excedente, é o que sobra. Não havia exatamente um foco, tipo, nessa abordagem da poupança, que é muito mais. Está bem, né? Então, a coisa é muito mais gravosa, por isso queria reforçar. Obrigado, Tiago, por ter me suportado. Próxima vez, Primeiro quero parabenizar, né, pelo tema que trouxe e pela abordagem que fez. De fato, trouxe aqui muitos elementos bons, aprendi bastante coisas que posso levar comigo para casa. Agradeço bastante por isso. E gostei também do fato de ter focalizado na família, né? E ter se prendido ali, porque de fato eu acho que aprendendo, mudando ali também a sociedade, mais facilmente pode mudar. E é também onde que eu quero me centrar, porque vejo que um dos problemas às vezes dentro da família começa mesmo no casal. Falou muito sobre podemos conversar, mas às vezes o marido tem problemas de falar o que é que ganha, a mulher tem problema de falar o que é que ganha. Não compra suas coisas. Sim. E existe muito o que é meu, o que é teu, não é nosso. Exatamente. Então a família já, o conflito já começa ali dentro, e muitos daqueles elementos que trouxe bons também poderão não surgir efeito. Então, talvez também seria algo bom a carregar para dentro das famílias, para que os maridos, para que os casal aprendessem também a comunicar-se bem, para que isso pudesse funcionar mais. Obrigado pela apresentação. Bom, então, é um prazer estar aqui. Não tenho tido muitas vezes a oportunidade de estar presente, e acho que, enfim, eu só tenho que felicitar mais uma vez a... exatamente. Aliás, nós já falamos sobre isso uma vez e eu creio que... Eu acho que foram ditas coisas muito interessantes aqui. Vamos lá ver. Comentando aquilo que foi dito na peça, no áudio, eu fico com uma impressão. Bem, o áudio é, digamos, essencialmente no sentido de encorajar as pessoas a terem uma atitude positiva em relação a uma situação de crise. Acho que é bom. Eu suponho que no nosso caso, é claro que isto é, nós estamos a debater a crise a nível da família, o seu impacto, mas o João Domingos já mencionou que a coisa é um bocado maior, é de facto maior. E eu acho que há um aspecto que nós temos que ter em consideração, é que a falta de informação sobre os contornos da crise é fundamental para que as pessoas percebam em que situação se encontram. Nós não temos nenhuma informação qual é o déficit, não é? Nós não temos informação sobre qual é a dimensão da dívida interna, qual é a dimensão da dívida externa. Nós não temos. Isto, a determinados níveis, é fatal, porque as pessoas não podem programar o que quer que seja. Não podem antecipar cenários, porque a programação do orçamento familiar, e não só, depende daquilo que é a perspectiva em termos de cenários, o que é que pode acontecer de acordo com aquilo que estamos a viver hoje. o que é que nós podemos viver. Foram ditas coisas muito interessantes. A poupança só é possível quando existem recursos. Quando não existem recursos, torna-se mais difícil. Eu, nesse aspecto, eu tenho. Eu confesso que eu não sou muito consumidor da informação local. Não sou. Porque eu acho que a informação local, para aquilo que são as minhas exigências, digamos, está muito ok, eu consigo sobreviver sem ela. Mas eu consigo ver o que se passa à minha volta em função daquilo que me dizem os amigos, as pessoas, os empresários, os técnicos, etc. Que é um ambiente de incerteza absoluta. Eu, por aquilo que eu leio, nós estamos numa situação um pouco complicada, porque foram cometidos erros estruturais. Esses erros estruturais têm um impacto muito grande e vão ter nos próximos anos. Então nós temos que saber o que é que se passa, como é que estamos, porque senão vamos estar sempre perdidos, vamos ser sempre surpreendidos com a subida do dólar no dia seguinte. Vamos ser sempre surpreendidos com o aumento dos preços todos os dias. E nós não sabemos, nós não podemos nos ajustar, porque isto, quer dizer, nós temos que ter uma perspectiva de médio prazo do que vai acontecer para conseguirmos começar já a ajustar-nos à situação. Porque fora disso vamos estar sempre a correr atrás das coisas. A informação, a comunicação é fundamental. Nós não podemos melhorar aquilo que está bem. Podemos melhorar, mas aquilo que nós temos que fazer é, de facto, trabalhar para melhorar aquilo que não está bem. E aquilo que não está bem, nós temos que saber, nós temos que falar, nós temos que abordar. Ainda há bocado falámos com o João Domingos sobre... Nós temos que falar sobre as coisas, não temos que discutir as coisas, temos que apresentar as nossas ideias, não é? E se este ambiente não acontecer, nós vamos ter sempre dificuldades em aprender como é que devemos gerir as coisas. Por facto, isso é um facto. Gerir a gestão correta dos recursos é um aspecto, acho que é dos erros estruturais que nós estamos a pagar neste momento. Ok, não sei se quer fazer algum comentário depois dessa área. As contribuições que foram dadas são muito boas e é bom quando estamos do lado das pessoas que também detêm o conhecimento. Acreditei que a maioria dos que estão aqui presentes, pelo menos os que falaram, têm domínio. E só o facto também de estar em uma instituição como essa, mesmo não falando, revela a capacidade. Agradeço muito por isso. Agora, é aquilo que nós dissemos. Ser inteligente não é ter mais cultura acadêmica, é conseguir gerir pensamento. Dissemos também que na visão de Augusto Cury, precisamos ver o que todos vejam e perceber o que ninguém percebe. Por exemplo, se o conceito que nós temos de poupar, e é real, né, é que não se pode, por exemplo, poupar quando temos pouco, até porque a própria expressão poupar já transmite ideia, né? Já transmite a própria ideia. A questão que nós levantamos é, se não tivermos como poupar, por exemplo, do ponto de vista do dinheiro em si, temos como poupar na planificação que fizemos. Os mais velhos antigamente, digo dos nossos pais, eles quando recebiam salário, eles colocavam o dinheiro de diferentes, o dinheiro que seria usado em diferentes áreas, em diferentes envelopes. Eles pegavam um valor no envelope X que escreviam ali para o conduto. Por exemplo, se nós pegarmos 20 mil kwanzas para o conduto e 20 mil kwanzas para, não sei, vamos lá falar do alimento sólido que iria ir com o produto, com o conduto. Se, por exemplo, o dinheiro do conduto terminar primeiro e faltam 10 dias para o mês começar e recebermos outro salário para repormos o dinheiro do conduto, é preciso nós sermos inteligentes e pensarmos, vamos usar no dinheiro do alimento sólido ou vamos comer arroz branco, massa branca? e continuar a manter o dinheiro do alimento só. Então nós não precisamos, nós não podemos comprometer uma dada planificação por causa das excedentes. Se você gastou mal o dinheiro do conduto e terminou, agora vem da então, é preciso que nós nos disciplinemos nessa perspectiva. Agora, por outro lado, alguém falou da questão da formação das universidades, não é só. Eu costumo dizer sempre mesmo aos meus alunos que chegará um período em Angola que muitos indivíduos serão licenciados, e se calhar até mestres. Então já não vai se procurar quem é formado. Não vai se procurar quem estudou, vai se procurar quem entendeu. Porque todos estudaram, mas será que todos entenderam? É isso que vai se procurar. Então, nós precisamos, nós não precisamos ser, não precisamos ser repetidores de erros, né? Nós não precisamos ser, precisamos ter ideias originais, não vamos ser repetidores de ideias, precisamos ser pensadores. E ser pensador é mesmo fazer aquilo que ninguém faz. Os outros vejam para o teu pensamento e dizem, não, como é que você fez isso? Porque você estudou. Então vamos analisar as coisas nessa perspectiva. E eu estava numa palestra que me convidaram, no OSFA. OSFA é a organização, é o Observatório Social das Famílias Angolanas. É liderado pelo Dr. Carlos da Conceição, sociólogo, um amigo, convidou-me para uma palestra também. E tive a oportunidade de estar com a ministra da Família, na altura, e com a doutora Ruth Nishimbi, essa que se chama? Nishimbi. Vamos aí. Eles empurraram toda a responsabilidade dos problemas da família, no caso, e da criança, na família. Eu, quando levantei a mão, disse que não poderia se empurrar apenas a eles, porque existem duas instituições que se comprometeram em resolver os problemas da família. Logo, essas instituições deveriam criar políticas de orientação familiar e depois procurar mecanismos de fiscalização. Então seria bom por esse mesmo. Por acaso, alguns ficaram tristes, né? Mas outros aceitaram bem grado. E isso é bom. Então seria muito bom que levássemos em consideração isso. Você mesmo pensa bem. A conversa entre casais é um problema sério. No programa da União, onde eu tenho estado, é um programa de família. Só fala de restauro à questão de família. O Dr. Marquena também alguma vez já lá foi. E era segundas, terças e quarta-feira. Só de família. E muitas vezes já conversamos sobre a questão do diálogo. E é que sempre costumamos a dizer, muitos casais, a única coisa que têm como é a certidão de casamento e a casa em que moram. Já não tem mais nada. E os filhos, obrigado, até ela pensa se soubesse poder também falar isso lá. E aí os filhos. Então, seria bom que os pais tivessem essa política. Mas sem gêneros são problemas. Não percebe? São ligadas ao gênero, são problemas. É, realmente. Realmente. E na cidade da Milana, muito mais ainda. Porque as tradições. A mulher só pode aguentar, ou pelo menos a minha mãe aconselha todas as sobrinhas que o marido vem sendo casado. Não é possível. Isso é possível. Tá bem, então é preciso que levamos tudo isso em conta, todos os contributos foram válidos, aprecio muito. Se eu cometi algum erro na explanação, podem também me falar, sou humano, acho que também posso errar em condições. Mas ainda não terminou. Temos mais questões dela. Muito obrigada por escutar. Todos os jogos do domingo. Ah. Não temos mais. Ainda temos, Vamos, é interessante. Vamos falar do género. Olha, teve um bom debate essa última abordagem do que é casais. Como é que seu céu tem os filhos? Como os filhos. Depois isso tem discussão quando se separam, não é possível. Sobre o caso. A minha pergunta é em relação a... Pois a abordagem em relação à crise está muito virada aqui para o país de uma forma geral, né? Mas o impacto está a ser muito grande a nível das famílias médias, né? Médias, classe média e classe baixa em particular. A minha pergunta é em relação àquilo que é a sua observação com as classes, as famílias de classe alta, se temos essas classe alta em Angola, com essa discussão que em Angola não existe classe alta. Pronto, as pessoas mais endinheiradas, em particular, que tomam decisões, as pessoas que estão em cargos de decisão no país, que têm alguns recursos, não só. os grandes empresários, que sempre foram denominados como grandes empresários. Aquilo que é a sua observação, como é que esse grupo em particular, a crise está a afetá-los, e é que se tiver afetado aquele nível em mais social, porque as pessoas criaram um certo status, uma forma de estar na sociedade que se requer alguns recursos, ou se é apenas financeiro, ou se realmente está a afetá-los ou não. Só para ter uma ideia, hoje estava a passar pelo Max e perguntei quanto é que estava a $100 para comprar. Aqueles marianos e são 60 mil pandas para comprar $100. E para trocar 58 mil pandas. Né? E vossas quilas, elas também têm divisas aí à venda. Eu pergunto a vossa banco, tu que tem, muitas vezes tens dólar lá, não consegues levantar. Como é que essa conjuntura toda económica, né, caráter político, não sei, e aquilo que é a realidade, aquilo que é sobre em que cenário realmente estamos, ou esse grupo está, em particular. Então, nós já estamos a recuar. Sim, mas é aquilo que nós estamos a falar, que é preciso que nós diferenciarmos o ideal do real. E o real não está a ver. Por exemplo, a questão do dólar, quem usa? Será que os da classe alta também usam? Dentro do nosso mercado? Sim. Para a movimentação a nível do exterior, né? Porque agora já não se pode fazer o pagamento de dólares. Sim, sim, mas a questão é, outrora, todos nós usavam, não é assim? Agora, se por exemplo todos nós usávamos e entra-se nesse período de crise, ou seja, em que o próprio dólar em si, eu não consigo explicar muito bem sobre o dólar, né? Mas o próprio dólar em si está comprometido e o comprometimento do dólar acaba afetando da classe alta que usava. Se a classe alta, ou a classe alta, por exemplo, se usava também, como é que fica? Não fica afetado. Eu, pelo menos, tenho muitos amigos que reclamam. Se for o forense do dólar, então é um dos indicadores já, que também vai afetar. Agora, uma outra questão é, o que eu estou a escutar em alguns indivíduos que estão sempre na televisão e vão lá discutir essa questão relacionada à crise, e alguns amigos que eu tenho em particular, mas que estão do lado dos indivíduos que estão no pito, eles sustentam muitas vezes que essas novas políticas, como a questão do lixo e tudo mais, é uma questão relacionada também à crise. Quer dizer, a própria crise em si é que está a determinar, por exemplo, essas políticas que está a se criar. Se isso for verdade, será que se os que estão na classe alta não se sentissem, por exemplo, afetados pela crise, poderiam criar essas políticas? Até aqui, por exemplo, vejam-se dois indicadores. O próprio indicador em si, o outro indicador, pode ser na própria questão da crise de valor. Porque muitas vezes, embora a crise seja na questão relacionada a dinheiro, mas uma crise no ponto de vista do dinheiro pode trazer, por exemplo, consequências no ponto de vista da moral. Porque se o indivíduo era honesto porque recebia e vinha bem o dinheiro, fica desonesto quando vê pouco dinheiro. Será que os da classe alta não são afetados pela desonestidade? Eu fui tratar uma questão de pobreza. Que é bolsa. É relacionada à bolsa. Por acaso a senhora que me atendeu, eu já tinha me atendido há dois anos. E naquela altura me atendeu muito bem, eu gostei dela porque me pareceu ser honesta. Dessa vez eu pedi favor que me fizesse apenas a 3 mil pandas, a 2 mil porque ela dizia que é 3. E ela disse, mas não há uma tabela de preços fixa? Não. Indicada? Não há fixa. Varia? Não. Na ficção. Olha, quando eu pedi, ela disse que você deveria, eram 3 mil pandas. Eu disse, não, só tem 2 mil pandas. Disse, não pode. É que disse que já estava a fazer favor. Do jeito que ela estava a falar comigo, já estava a fazer favor. Segundo ela. Então paguei os 3 mil. No dia seguinte, quando eu fui pegar, encontrei uma outra senhora. E eu disse que eu vim buscar o documento. Ela me disse, tratou com carta, pega a carta, leia o cartão de pobreza. E depois eu questionei, mas 3 mil quanto está muito caro? 3 mil quanto é comum? 1.500. Aí outra senhora já está falando. Então, é só para dizer que até os dados que nós temos até o momento não são muitos, por isso não adianta falarmos no vazio. Mas há fortes indícios de que a crise é gerada. Por exemplo, falências de muitas empresas, estamos conscientes. Quanto mais tens, o impacto é maior. Então, quanto mais tinhas, né? Sim. Se calhar a classe baixa nem está sempre tão habituada a viver naquele tipo de rendimento. Em relação à classe alta, a classe média alta. Essa é uma das grandes consequências daqueles que têm. Na visão, por exemplo, daquilo que é a estratificação social, quando aprendemos sociologia, disse que aquele indivíduo, por exemplo, que andou algum tempo numa classe baixa, no caso, quando atinge a classe alta, tem mais facilidade, por exemplo, também em cair de novo. Mas, se ele, por exemplo, cai, muitas vezes tem mais facilidade também de se conformar. Já o indivíduo que sempre tem, não. Por quê? Porque aquele gera o modo dele de vida. Por consequência, eles acabam sendo indivíduos com maior comportamento desviante. Ok, mas tendo mais uma intervenção, mais um pequeno comentário na linha do que o Jeremy falou, que eu apreciei bastante, relativamente à informação. A planificação financeira das famílias e a planificação financeira de todos os setores da vida do país vai estar dependente exatamente dos cenários que a médio e longo prazo forem criadas relativamente à crise. Porque tudo isso que o colega Francisco, não é? Onésimo falou é interessante, mas pode perder o seu efeito se efetivamente eu não ter um cenário do que pode acontecer e andamos todos numa situação de incertezas. Eu posso até dividir bem o meu dinheiro no envelope, mas se a crise de alimento continua nas lojas, mas se a crise das doenças continua, eu vou gastar o dinheiro todo, até da poupança, e não tem nada. Porque há muita incerteza, não tem medicamento no hospital. As famílias estão a ficar mais pobres do que antes, porque mais pessoas estão a ficar doentes e as famílias estão a gastar o dinheiro para fazer o tratamento. No hospital público, às vezes, não tem medicação, não tem medicamento, as pessoas estão a comprar remédio. Portanto, se nós não tivermos cenários, se o governo não tiver cenários de qual é a situação, que informação existe, ainda que planifiquemos, vamos sempre estar numa incerteza. Ver os produtos no mercado, quer paralelo, quer formal, como é que cada dia sobem. Você pode ter uma planificação de que para a alimentação nesse mês eu vou gastar 20 mil, mas quando fores para o mercado efetivamente, esse teu 20 mil vai ficar 5 mil ou 10. Portanto, é tudo uma inversão, porque as pessoas não têm. Eu acho que aqui não respeitam muito o cidadão. Eu não consigo fazer nada. Não, não, não. As pessoas não conseguem planificar a vida deles. Porque não há. Não, é que não há informação, às vezes, do que efetivamente vai acontecer e como é que o cidadão pode criar situações para a melhor preparação da situação que vem. Isto não é só com essa questão, é até com outras questões do tipo, deixa-me lá ver uma que eu costumo falar muito, não me vem agora, mas dificilmente nós conseguimos preparar algum plano de contingência. Se haver uma devastação, por exemplo, se haver uma devastação nesse país, espero que não aconteça, de uma inundação, me diga se nós temos um plano de contingência. Yeah, onde é que vamos ir, se vamos ficar aonde? Não existe! Onde é que isto aqui pode ser antecipado. E o governo antecipar cenários, eu passei agora a ver uma inundação, onde é que vamos, em que direção, como é que a população pode ser organizada. Não tem. Arrogantes que estão a governar, é bom que a direção do governador da Justiça de Cristo. Ela destratou o deputado de Agora. Sim, o Roberto foi. Como se faz, meu? Ele estava na Itália. E como é? Eu gostava até que voltássemos para um outro espaço, se calhar, com essa questão que o Jeremiel trouxe. Porque efetivamente a questão da crise é macro, não é tão micro, porque as famílias estão a sofrer os efeitos de algo que é estruturante, que é macro. Estás a ver? Então essa reflexão deve ir um pouco nessa linha. Eu gosto de como as famílias podem mitigar esse efeito. Está vendo? Que são essas dicas que nós apresentamos. Mas isto também, a pirâmide deve ser para cima e para baixo. Quer dizer, do modo que nós temos que mitigar o efeito, também precisamos conhecer o cenário e ter informação para que quando aquilo vier, o embate não seja tão forte, porque temos medidas para contornar a situação. É um pouco nessa linha. Mas eu consegui perceber, e é inteligente. Tínhamos dado o tempo de 16h30, já passam 11 minutos, mas não sei se o Onésimo se predispõe a esperar a questão do capitão, que gosta de ficar por fim. Então, capitão, por favor, podes pôr a tua questão breve. Se é comentário, comente. Se é questão. Primeiro, agradecer ao Onésimo, não é? Correspondente com as minhas expectativas. A minha questão é a seguinte: o subsídio que está partilhado conosco é para subir, é só para sobreviver enquanto temos a crise, não é? E se no caso me convidar o segundo programa, se calhar da televisão, e pedir alguns subsídios de como podemos sair da crise, que subsídio poderia dar? Ah, como sair da crise? Exatamente. O que trouxe para nós é, enquanto o país está em crise, como nós vamos sobreviver enquanto temos a crise. Se te pedir para dar alguns subsídios de como sair, que subsídios serão esses? Os gregos diziam que para não errar é melhor não falar. Então nós vamos procurar. Sim, mas, por exemplo, já está no programa da debate livre da Zingo, não é? Sim. Não vai ficar aí sem falar. É aquilo aí do governo. Nós precisamos contextualizar. A questão é, estamos a falar de quê? De quê? Agora, quando, por exemplo, temos uma questão fora do assunto, por exemplo, agora, é preciso que o indivíduo, no caso, para apresentar o assunto, se coloque à disposição de responder mesmo assim. Nós costumamos apelar que na ciência não é improviso. Daí é preciso que a pessoa esteja muito preparada para conseguir responder algumas questões que estão fora. Conseguimos encontrar aqui outras que estejam fora. Mas essa tua é muito pertinente, não se pode falar no vazio. Falar da crise é praticamente falar da vida de uma sociedade. Não daqui agora a vida dessa. Não, a médio prazo é possível ter alguns planos e a longo prazo. Você tem que ter planos a médio prazo para mitigar o efeito agora, mas depois ter outros a médio prazo. E por outro lado, nós não sabemos, por exemplo, quando é, ou seja, não há uma data limite, por exemplo, para o término da crise. Não vamos dizer que diversificar a economia vai melhorar agora. A crise é um processo, no caso, é aquilo que o nome da lista é. A crise é um processo. Então, o que nós precisamos fazer é procurar mecanismo, por exemplo, de continuar sobreviver aqui E acho que esse problema será sempre uma questão de processo, aquilo que dissemos. Estamos na crise, não conseguimos, por exemplo, suportar a crise, porque não aprendemos como suportar. Não aprendemos, por exemplo, a suportar a crise em época de prosperidade. Queremos suportar a crise, aprender em épocas de crise. Não pode ser assim. Logo também, ao estudarmos, por exemplo, e é que nós vimos, ao tentarmos estudar, se estamos, por exemplo, em época de prosperidade, ao tentarmos estudar, como, por exemplo, controlar a crise, caso venha a existir, também vamos, por exemplo, estudar como sair da crise. Mas tudo isso pode ser definido em época de prosperidade. O que acontece? Se, por exemplo, trouxemos a questão do José no Egito, quando, por exemplo, o faraó teve aquele sonho, o que é que aconteceu? O faraó pediu a explicação, lhe deu uma explicação, olha, essas vacas gordas, então, tá, as vacas gordas estão a ser comida pelas vacas magras, como isso é possível? O José não disse, olha, estava a falar que vai ter 7 anos de fome. E 7 anos de abundância, mas o primeiro será os 7 anos de abundância. Então vamos fazer como? Olha, primeiro vamos aproveitar já, reunir condições que podem nos aguentar nos próximos 7 anos de fome, mas vamos aproveitar quando? Em época de prosperidade. Acho que se tirarmos tempo, por exemplo, para pensar na crise e nas possíveis soluções da própria crise em época de prosperidade, conseguiremos, por exemplo, criar situações ou soluções mais viáveis. É a questão, por exemplo, que acontece nos velhos. Queremos esperar conversar sobre os nossos pais idosos quando eles já são idosos. Se conversássemos com eles, por exemplo, como o pai gostaria de ser tratado quando um dia for idoso, ou ele ainda jovem. Delegar já vamos tratar, porque a velhice, por exemplo, não é uma coincidência, é uma consequência da vida. Então é preciso a ideia que nós pensemos nisso. Agora, se por exemplo quereres me mandar para um problema, para um programa da televisão, eu vou me preparar já lá em casa. Depois me manda para lá. Mas a pergunta é muito inteligente. Só que os gregos diziam para não errar, melhor não falar. Então, como não queremos errar agora, é possível, por exemplo, que alguém aqui tenha algum subsídio, se tiver. Tá? Eu tenho. Eu volto sempre na questão do nome, que nós nos unimos, temos uma visão na questão, aprendemos a conviver entre ambulantes, não importa a pele, a etnia, nem a raça. E é muito importante ter a consideração nisso. E outra questão é a questão das associações, mas não de malfeitores, eu chamo sempre a atenção a isso. O Brasil, nesse caso, vou dar exemplo do Lula. O Partido Trabalhador começou numa associação de trabalhadores. O Lula tornou-se presidente histórico do Brasil. Foi uma associação de trabalhadores que transformou-se em partido político e resolveu os problemas do Brasil atualmente. Mas infelizmente é impossível agradar gregos e teorianos. Às vezes eles acham que você ajuda, eles aumentam o prejudico. Muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa. Para finalizar. Em economia, costuma-se dizer, economia é a arte de gerir os recursos que são escassos. Os recursos nunca são abundantes, são sempre escassos. Vocês não poderiam falar, em abundância. De facto, nós vivemos um período, mas se formos a ver, nós foi o erro, porque vamos ser uma pessoa que causa abundância. Se formos a ver, aliás, sempre foi dito que o problema é na distribuição. De facto, existe, mas há pessoas que ainda continuam na periferia. E outro aspecto que é muito importante, nós estamos num sistema de produção capitalista, mas o capitalismo só funciona com regras e com leis. E, quer dizer, obedecer às regras, não é só ter regras, mas obedecer, seguir as regras. Só assim é que se formam instituições sólidas, etc. E isso permite que, de facto, as coisas estejam num contexto, digamos, de alguma estabilidade. Como nós vimos agora, a Europa, não é? Passou por uma crise, a América passou por uma crise, mas eles tinham os mecanismos já estabelecidos para ultrapassá-los, debater os problemas, trocar impressões, trocar informação, etc. E tinham académicos, não é? Tinham, digamos, estruturas para digamos, suportar esses maus momentos que são cíclicos, acontecem sempre. Agora, é preciso, de facto, que as pessoas estejam ao nível para suportar. Agora, quando nós estamos numa situação destas, em que estamos completamente perdidos, as coisas são mais difíceis. Muito obrigado. Quer rebater? Não, já foi tudo falado. Já. Ok. Chegamos assim então ao fim de mais um espaço de debate da sexta-feira. Agradecer a presença de todos. Não gostaria de sair daqui sem deixar uma mensagem. Houve muitos comentários, muitos positivos e muitos mais numa visão crítica, mas é bom saber que também devemos visualizar na crise momentos de oportunidade para podermos crescer e sobreviver à crise. Muito obrigado. Obrigado, Onésimo, por ter aceito o nosso convite. Tenham todos um bom fim de semana.